Essa é uma inédita. O nome dela é O Rap é Foda. E aí, Louds? Ei! É o povo do gueto que cansou de não ter voz e gritou: cê está aí? Então olha pra nós. Marchem soldados por nós, pela cor, pelo som, pelo dom, pelo bem, pelo amor. O vento arranca a telha, leva roupas do varal, mas não tira do chão o pé do rap nacional. O povo estoura as caixas, malandro fenomenal. A realidade é cruel, minha facção central. O tempo passou, o bang expandiu, tocou do pelô, a lapa do rio, a rapa curtiu. Vidas se transformaram, quantos se salvaram, hein? Quantos se salvaram? Eu sou mais um, não há quem duvide, revolução nas ruas de Taíde, Arrashid. É hora do revide. E mano, fudeu. Vai rap, toma o mundo porque o mundo é seu. O rap é foda. Mudou minha vida e a sua, os meninos na rua e vá. O rap é foda. Se quer tirar com nós, quer calar nossa voz, não vai rolar. O rap é foda. Mudou minha vida e a sua, os meninos na rua e vá. O rap é foda. Se quer tirar com nós, quer calar nossa voz, não vai rolar. Eu não cheguei agora e não saio tão cedo. Vão apontar o dedo, eu encaro sem medo. Só os escolhidos desenrolam o enredo. Eu não tô de brinquedo, mas já não é segredo que eu abri caminhos na mata de mentes fechadas. Meus pergaminhos carregados de ideias pesadas, mas que pegadas cada vez que eu piso firme. Querem forjar um crime só pra que eu não me aproxime das cabeças abertas, com letras mais certas, acercas e alertas. Não vou me impedir, porque esse é o momento. Vontade e talento, me envolvo em frente, eu não sou de fugir. São vários por mim, eu já falo com o mundo. Impacto profundo, no beco oriundo. Do mundo pro topo é a meta, tá me entendendo? Me chamam de rap, o rap é foda mesmo. O rap é foda. E a sua, os meninos na rua e pá. O rap é foda. Se quer tirar com nós, quer calar nossa voz, não vai rolar. O rap é foda. Mudou minha vida e a sua, os meninos na rua e pá. O rap é foda. Quer calar nossa voz, não vai rolar. Foi o sonho de alguns na porta do Soeto. Hoje é real entre muitos, ecoando pelo gueto. Uma vida que podia ser violenta e fria se transformou no contato com ritmo e poesia. E aí, sobrevivi junto com minha rapa. E com suor botei minha quebrada no mapa. Com a Betarte, que essa vez fugiu da estatística. Da página policial, foi pra página artística. Eu ali pequenininho, no bailinho da escola, catando as minas, ouvindo o som, passando a bola. Outros tempos, mas sempre a mesma ambição. O rap vai ser minha vida, vai me dar condição. Atingir o objetivo independente do plano. Até o fim, tanto faz pra mim, fim de pernambucano. Atenção, agora com vocês racionais. Ali que eu percebi que eu podia ser mais. O rap é foda. Mudou minha vida e a sua. Menino na rua e pá. O rap é foda. Se quer tirar com nós, quer calar nossa voz, não vai rolar. O rap é foda. Mudou minha vida e a sua, os meninos na rua e pá. Se quer tirar com nós, quer calar nossa voz, não vai rolar.